Agora com você, Paredão J Sound. É da galera. Vai pra cima. Treme. Agora, você está no show mais completo. Paredão J Sound. O Paredão da Galera. O show é nosso. Jota Saldinho! Jota Saldinho!

se é sério, sente por mim, não vai brincar com meu coração. Me diz se é sério, se eu posso me entregar, que não será só uma ilusão. Me diz se é sério, quando você me diz que me ama, que me ama. Me diz se é sério, me diz se é sério. Sofrer, sofrer. alguma vez se decepcionou. Foi porque o meu vestido era curto e um outro veio, se aproximou. E você não quis saber e ficou puto. Quis me abandonar naquele lugar. Toda linda, sexy, divertida, curto. Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho? Que culpa eu tenho de dar sexo pra você, amor? Stay.

nosso amor.